portal do Arrocha. Fique sozinho na zorra desse mundo, mas não deixe ninguém pisar em você só porque você o ama. Léo Max, o rei das indiretas, trazendo um pipoco atrás do outro. Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não traz. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Lá em cima, se resolveu trocar o amor por um instante, termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes, se resolveu trocar o amor por um instante, termina comigo antes, se pra você eu sou tão insignificante. Termina comigo antes. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Tira do pé e canta aí! Se resolveu trocar o amor por um instante, termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes, se resolveu trocar o amor por um instante, termina comigo antes, se pra você eu sou tão insignificante. Termina comigo antes. Se é sofrência que você quer, então segura o menino, tira do peito e canta comigo aí. Se resolveu trocar amor por um instante, faz o quê? Pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes. Termina comigo antes. Já sabe, né? Termina comigo.